uma criança de muito amor, desde pequeno um sonhador. É José, o menino escolhido pelo Senhor. Contou seus sonhos, sua visão, mas foi vendido por seus irmãos. É José, como escravo foi parar em uma prisão. Muito abençoado, fora chamado perante o rei. Fiel a Cristo, a sua palavra.